regra, esse bagulho tá é doido. Empina, senta aqui que prende. Kika, kika, kiki, prende. Kika, kika, kiki, prende. Ela empina, senta aqui que prende. Kika, kika, kiki, prende. Kika, kika, kiki, prende. Ela empina, senta aqui que prende. Produtora Matrix de Vigia. Esse bagulho tá é doido. Empina, senta aqui que prende. Kika, kika.